Alô, aqui é Cassim, do Cassim Mais 2. Estamos aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca. Curtindo. Programa muito jazzy hoje, né, cara? Super cool, né? Como é que tá a participação? Como é que tá? Promoções, perguntinha? Como é que é o lance? Vamos ficar enrolando aqui, não vai... A gente podia fazer um programa sem promoção, hein, cara? Hein? Manda um abraço aí Arctic Monkeys, manda um abraço pro Daniel lá, o tio do Jefferson, que é super fã de Jeff Buckley, meu amigo. É mesmo? Porra, Daniel, você faz parte dessa audiência que me deu talvez o maior prazer que eu tive em relação ao programa feito em 25 anos de história no rádio, meu amigo. No dia 5 de dezembro, se eu não me engano, do ano passado, quando nós colocamos 2 horas e meia devotadas a Tim Buckley e Jeff Buckley. Até hoje eu recebo, enquanto gente na rua, recebo e-mail, carta, caramba, 4, de pessoas que conheceram o som dos dois ali no programa, outros tantos que conheciam, mas ficaram completamente descacetados, né? Então você pertence a essa comunidade, vamos dizer assim, dos adoradores dos Buckleys. Para quem chegou atrasado ao Jumbo, hoje, dia 29 de maio de 2007, a gente dá de cara, boing, com 10 anos de subida de Jeff Buckley. Tava gravando o disco, o segundo disco dele, aquele clima, cantando Whole Lotta Love, Led Zeppelin, resolveu dar um tibum de roupa no Rio. Aliás, essa é a versão que consta, né? Como... de gente que tava ali gravando com ele, é o que as pessoas falam. E mergulhou, e o corpo do Jeff Buckley foi encontrado 3 dias depois, né? Então, mas hoje estamos ao vivo aqui do Rio de Janeiro para Recife, Vitória e Belo Horizonte, com o João Brasil ao vivo, em 2 horas totalmente devotadas espiritualmente a Jeff Buckley. E o João Brasil, que começou o programa hoje falando da veneração que ele tem pelo Frank Zappa, para quem não conhece, o João morou muito tempo nos Estados Unidos estudando música, né, JB? É isso aí. Fiquei 4 anos e meio lá em Berkeley, né, em Boston. Berkeley é o quê? É a meca do camarada que quer ser músico, instrumentista, é isso? Eu vou te dizer que lá, por enquanto, ainda é, acho que, sei lá, 70% jazz. Ou menos até, 60% jazz, mas o jazz ainda é muito forte, né? É a base educacional deles, mas já tem de tudo. Tem gente fazendo rap, tem gente fazendo pop, clássico, composição para filme, tem um pouquinho de tudo, música eletrônica. Então, peraí, quanto tempo é o curso lá? São 4 anos, 4 anos e... Aí vamos supor, aí o brasileiro, né, junta um dinheiro fuderoso, né? É bem caro. Vai lá e estuda 4 anos de música na Berkeley, né, na universidade que... Exatamente. Como o João falou, talvez seja o principal ponto, né, de ensino. Até porque, como tem gente do mundo todo, esse intercâmbio também fica bem legal, que você conhece, tipo, o japonês, o israelense, um cara que toca pra caramba, uma onda que você nunca viu na vida, então te enriquece assim, né? Aí o camarada vai lá, gasta esse dinheiro, estuda pra caramba, aí, vamos supor, no seu caso, aí você volta pro Brasil com 4 anos de Berkeley debaixo do braço. Não adianta nada. Isso aqui lá, por exemplo, ninguém fica todo arrepiado quando ouve um negócio desse. Fica, pô, só... O nego gosta de groove, né, bicho? Quer dizer, tem uma parcela que curte, outra não. Mas eu gosto, por exemplo, tinha um barzinho ali perto que eu ia toda quarta-feira, chamado Wallis. Pra quem for pra Boston, toda quarta-feira tem a noite de funk gringo, assim, que é impressionante. O batera do Prince dá uma canja lá de vez em quando. Os caras, os maiores monstros, parecem lá, tipo, num lugar um muquifo micro, assim. E é absurdo. Muito brasileiro em Berkeley? Muito brasileiro. É a maior comunidade de Massachusetts, né? De brasileiro. É lá e no Orkut, né? É. Mas a parada dos brasileiros no Orkut mudou completamente, né? O site de relacionamento, né? A presença maciço brasileiro. Os brasileiros em Berkeley mudaram a onda da escola? Cara, não, porque não são... Na escola não são muitos, não, cara. Falei que tem muito... Só um cortezinho epistemológico pra gente render a nossa homenagem ao soldado da Brigada de Fogo, que ali atrás de você, ó, com todo o respeito. Hein? Cara, da Brigada é fogo, rapaz. Temos foto com ele, né? Se acender, porra, pinta mó problema aqui. Mas não mudou o rumo... Não mudou o rumo de Berkeley brasileiro, não? Não, porque não são... Óbvio que leva música brasileira e tal. A galera lá é louca com música brasileira, né? Mas não tem tantos assim pra dar uma... Pra fazer um barulho tão grande assim, não. Entendi. Mas aí a história é a seguinte. O João Brasil foi pra lá, estudou, né? Nesse centro super requintado da música planetária e voltou ao Brasil, que a gente tem mostrado, né, as músicas que ele tem criado. A reação das pessoas é muito positiva, né? Ele faz um som bastante característico e que não tem muita concorrência, vamos dizer, por aí. E nas apresentações dele, que foram poucas até agora, a resposta das pessoas em termos da alegria, né? Em termos da mensagem que ele passa, enfim... Também essa resposta é muito positiva. Aí fica essa história. Aí você foi lá, Frank Zappa, não sei o quê, Hermeto Pascoal, Charles Mingus, você trouxe um disco do Charles Mingus, Frank Zappa, não sei o quê, babá. Aí o ouvinte, a nossa torcida, deve estar perguntando o seguinte: esse cara é louco. Você fez a pergunta. É, porque eu gosto de mexer com moda. De repente, com o tempo passando, eu ficando mais velho, vou começar a experimentar mais. Quando tiver dinheiro pra montar uma banda grande. Experimentar. É, aí posso experimentar com elementos e tal. 8 guitarras, 3 baterias, eu falando besteira. Mas a sua ideia é essa, então? Eu acredito que... Eu acho que sim, de repente sim. Eu acho que é um caminho. Mandar uma final, tem perguntinha, tem promoções, como é que eu lanço? A gente tem que... Pega, chove lá fora essa hora, não? Eu não tenho a mínima ideia. Hein, Júnior? Chove, obrigada. Chove pra Dedéu, é? Ah, é? Pô, o trailer do Baratinha deve estar uma tristeza hoje. Rapaz, deve estar afogado. Ô, querido, queria falar contigo. Não, promoção. Posso falar? Daqui a pouco, promoção. Promoção... Você tem sido muito elogiado recentemente, ainda não, tá ligado? Eu. Eu tô por fora. Eu leio muito mal, né, pelo que a Vanessa fala aqui, essa coisa toda. Depois das 11 a gente faz a promoção, beleza? Mas vai ter, então. Claro, sempre tem. Qual é o mimo? Léo Shazam que vai providenciar. Qual é o mimo? Hein? Qual é o mimo? Calma, depois das 11. Segura. Ah, é. Ronca é um manifesto, isso é um manifesto. Elisa, prostituta danada, me vendo, não vi nada, me enfiou a porrada, me fez lamber a privada, me mostrou o amor. Estava em Copacabana, indo buscar meu amor. Pouco dinheiro no bolso, cartão devedor. Chegando lá, ela procurando a menina mais maravilhosa e boa. É ela que inspira a paixão. Chegando lá tinha direito a dois drinks nacionais. Ver as strips, ver as miss se amando por reais. A solução da minha dor tava encarnada nas nadegas duras dessas mortais. Lá no meio tinha de tudo, negro, feia, ruiva, baixa, branca, loura, morena, pistoleira, mulata, portuguesa de menor, japonesa, velhaca, e claro, a mais perfeita de todas, Elisa. Prostituta danada, me vendo, não vi nada, me fiou a porrada, me fez lamber a privada, me mostrou o amor. Elisa, prostituta danada, me vendou, não vi nada, me enfiou a porrada, me fez lamber a privada, me mostrou o amor. Fade out. Ele vem quando você menos espera. M. Oi? Seu Madruga, me vende outro churro, por favor. Tell these lies, your legacy. Ronca, ronca. As aves são nós. Crioula, eu quero é mocotó. Ronca, ronca. Isso é ao vivo, meu amigo, numa história em Londres, o Throbbing Gristle. Nosso ouvinte das antigas, o Gustavo Jobim, que é totalmente fissurado nesse tipo de música, tá sumido há muito tempo. Tecladista, tava tocando com o Zumbi do Mato, inclusive, recentemente. E isso é engraçado, né? O Jobim acompanha os nossos programas há anos e deu uma sumida básica. E durante essa semana eu conversei com muita gente sobre esse negócio do rádio, hein, João? Ah. Das pessoas ouvirem o programa ou não ouvirem o programa, as razões que fazem você se ligar na UFM toda terça-feira às 22 horas ou em outros programas, né, de outras rádios, e as razões fazem, de uma forma muito grande, você não ligar o rádio para ouvir o programa, né? Então, rádio, basicamente, é uma questão de hábito. Você tem o hábito de escovar os dentes, né? Com certeza. Tem o hábito de botar cueca, outros não têm. Hábito, vários hábitos, né? Então, em determinado momento das nossas vidas, a gente muda de hábito, né? Então, o Gustavo, de repente, está com uma namorada, está trabalhando, está tocando, enfim, mas a coisa de ouvir rádio é essencialmente, por mais interesse que você tenha, eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas gostariam de estar ouvindo o João Brasil ao vivo, que talvez a primeira apresentação sua... É a primeira na rádio, com certeza. No rádio? É a primeira vez. Então, de ouvir o Throbbing Gristle, o Frank Zappa, o Marcelinho da Lua, que a gente vai tocar daqui a pouco, enfim. Mas não ouvem, porque estão vendo televisão, estão com o filho, estão com a mulher, trabalham, enfim. Então, a coisa do hábito. E fazer esse hábito hoje, né, numa pessoa interessada por música, é muito difícil, porque o rádio, de uma forma bem abrangente, não oferece outras possibilidades. Então, se você tem uma ou duas ou três chances de ouvir o que você quer no rádio, no dial, dificilmente isso vai criar um hábito, né? Aquela coisa, a menos pessoas muito fissuradas, como é o caso do Gustavo, que está afastado do programa por alguma razão. Eu espero que muito em breve o Jobim volte para os nossos braços, né? João, como é que é o negócio do rádio nos Estados Unidos? Você ficou lá 4 anos. O rádio... De que ano a que ano você ficou lá? De 2000 a 2004. Então, muito recentemente, né? É. Eu não ouvia rádio, cara. Nem via televisão. Bom, então... mas virei... faz parte da cultura, é, lá. Exatamente. Bem mais forte que aqui. Virei. Não, com certeza. Tem a rádio 30 tempo estações, todo. É, a rádio de tudo. Isso é que falta aqui no Rio também. Quer dizer, no Rio, no Brasil. Não sei em outros lugares, mas pelo menos falta a rádio com outras coisas, né, cara? Outros estilos, outra... Lá você vê, tipo, tem trocentas rádios com canal só de reggae, um canal só de jazz, um canal só de rock, um canal só de, sei lá, blues, tem um monte de coisa. Aqui falta... Mas você sente que o rádio em si, nos Estados Unidos, ele cresce, ele se movimenta no sentido de ter mais audiências? As rádios se dinamizam, procuram... público? Eu acho que sim. Ou a coisa parou, não, é isso aí mesmo, vamos ficar aqui enquanto dá? Não, porque você sempre vê promoção de rádio na rua, você sempre vê essas coisas acontecendo lá. Isso em Boston, né? Uma cidade que faz 25 graus um dia no ano, né? Exatamente. Porque o resto, meu amigo, é 5 negativo é festa, né? Olha só, Jobim, isso aqui é pra você, cara. Cairia como uma vulva nas suas orelhas aí. Nando, qual é a expectativa aí no sentido da informação? Tá com uma informação forte aí, né? Não, pois é. A torcida sabe, participando ou não? Toda hora. O Man aqui, Beckley, Jimi Hendrix, fez um concerto memorável em 1970. É verdade. João Brasil, afinal, quem é a tal Baranga, meu amigo? Opa. Olha aí, são várias. São várias, esse aqui é um negócio. Rosa Madrastinha tá por aqui também, Rosana Araújo... Vitor de Niterói, Malvó, acho que te vira Voluntários da Pátria, em Botafogo, Rio Caro. É possível. Tá sendo seguido, hein, possível. Mano? Felipe Miranda. Só por terem posto Gumbo Variations pra tocar no Ronca, já conquistaram mais um ouvinte. Obrigado, Malvó, pessoal do Ronca. É o Hot Rats do Frank Zappa. Por alegrar mais uma terça-feira chata. Chove, aliás, grande. Chove pra Dedel, hein? É verdade. Sata ligou dizendo que tá totalmente embaçado dentro do carro, ouvindo o programa. E o negócio tá sinistro lá de fora, cara. Aliás, o que é muito bom pra rádio, né? Eu sempre falei isso, condições espetaculares para a radiodifusão quando chove, porque o negozinho fica intocado, né? Tá no carro. Mandar um abraço especial para o nosso colega aqui da UFM, o Matheus Santana, que faz o audiolog. É verdade. Né? Toda semana ele comenta de maneira muito carinhosa e muito informativa, né, as atrações do programa. Hoje foi um show de rádio jornalismo a informação que o Matheus deu sobre a vinda do João Brasil ao Ronca Ronca. Então, Matheus, um pouquinho de melodia para você. Já que nós falamos de rádio, vamos lamentar aqui o Ronca Ronca e todos os fissurados em rádio a subida essa semana do Afonso Soares. O Afonso Soares foi um radialista que durante muitos anos ficou no Sistema Globo de Rádio, ligado à Patrulha da Cidade, a esses programas misturando humor, música, fez de tudo em rádio. O radialista da forma mais tradicional, né? Aquele cara que fez literalmente de tudo numa estação de rádio. Um tricolor apaixonado, fissurado pelo Fluminense, participava desses programas de futebol da Rádio Globo, eu acho que ele foi para Tupi também, durante muito tempo, e criava muita polêmica. Ah, se o Fluminense perder amanhã para o América, eu vim de Baiana, que aí o América ia dar uma cacetada no Fluminense, ele dizia que a Baiana era a cachorrinha dele, tá aqui a Baiana, botava a Baiana. Afonso Soares, uma figuraça. Um beijo, meu querido. É uma lendinha. Né? Lendaça. Agora, Maurício, está sabendo, é uma campanha em nível nacional, uma campanha da sociedade contra o bloqueio dos celulares, né, meu amigo? Você está sabendo disso. E eu vou te perguntar, você acha certo os operadores bloquearem seu aparelho celular para servir somente uma operadora? Hein? Você acha certo? Perguntinha assim, a sangue pois frio? É. Não, não acho. Pois é, se você também acha isso um absurdo, está na hora de se juntar à campanha contra o bloqueio. Sabe que a UFM está envolvida. É que é o Pois é, para que você tenha. Para que você tenha o respeito que merece a liberdade de escolher a operadora pela qualidade de serviço e não só pelo aparelho. Até porque o aparelho é seu, né, cara? Você comprou. Entre nessa, você também apoie a campanha contra o bloqueio dos celulares. Acesse agora mesmo bloqueionão.com.br, avise os parentes, os amigos. Participe dessa campanha, bloqueio ou não, a UFM apoia essa causa, certo, Maurício? Acho que essas poeirinhas que flutuam por aí, elas aos poucos elas vão caindo, né? São coisas normais desse novo mundo da comunicação, né? Então, evidentemente que se todos nós tivermos o mesmo tipo de posição que vai de encontro ao interesse de todo mundo, a poeirinha vai cair, mas Exatamente. É desse jeitinho que a banda toca, né? O que mais, Nandão? Promoção, afinal de contas. Calma. Manda um abraço pro Matias Max, lá do La Cucaracha, Bazar Galeria de Arte Alternativa, aqui na rua Teixeira de Melo, pertinho da gente, Teixeira de Melo 31, aqui em Ipanema, no Rio de Janeiro. Maiores informações pelo 21-2522-0103. Manda aí um abraço pro Matias. Boa, Matias, um abração. Ô, Jabazinho, Matias... tu vai pegar uma camiseta amanhã lá, né? Gente fina. Ah. Vamos lá pra promoção, pelo amor de Deus, já tá passando das 11. Nando Reis, seu amigo Nando Reis. Opa! E os Infernais lá no Canecão. Não tem o Nando aí falando do Ronca Ronca? Tem, claro que tem, sempre tem. Tomando. Thank you. FM. Levar por ela, não queria beber. A festa não estava tão boa assim. Mulheres estranhas rodopiavam o salão e os mesmos amigos de sempre. Fazia meu olho arder, não queria nem mais um gole. E foi aí que todos tentaram me convencer. Acelerei demais, sem dó. Tô precisando de outros amigos encontrar e só assim poder meu nefasto corpo salvar. Perplexidade que eu fiquei diante do resultado da pesquisa da MTV, que no número sempre superior a 80%, a população jovem disse que era hedonista, egoísta, consumista, que não queria saber de problemas sociais. It's fuck music, it's fuck music. I don't like elevator music. I like fuck music. Music to fucking elevators, yeah. It's fuck music, it's fuck music, it's fuck music, it's fuck music, it's fuck music, it's fuck music. I like fuck music. Music to fucking elevators. Fuck music. It's fuck music. It's fuck music. It's fuck music. It's fuck music. It's fuck music. Mônica, Se a gente se esbarrar de novo por aí, você pode não vir aguentar a pressão. Eu vou com tudo, hein? Obrigado, minha musa inspiradora. Essa eu dedico a você. Muito obrigado. Oi, FM. Ronca, ronca. Só na Oi FM. Oi FM. Mas o programa vai andando e a pauta vai aumentando loucamente, meu amigo. Loucamente. Falei do Gustavo Jobim, nosso ouvinte de muito tempo atrás. Chorei lágrimas de sangue pela ausência dele nas últimas edições do Ronca Ronca. Falei dele em relação a esse tipo de música eletrônica que eu mostrei ainda agora. E o que, que aconteceu, Nandão? Oi, Maurício, parece que você sentiu minha presença do outro lado da antena. Justamente hoje estou ouvindo o programa desde o início, coisa que realmente não fazia há um tempo. Valeu pela dedicação do Sonzão Eletrônico. Estou curtindo o som do Ronca enquanto mando o currículo para procurar emprego. Estou no último período da faculdade, projeto final, etc., e esse tipo de coisa tem me preocupado bastante. Porém, estou sempre pensando no Ronquinha, sempre querendo ouvir. Tamo junto aí sempre. Ainda vou te mandar aquela musiquinha especialmente feita pro Ronca. E um grande abraço do seu irmão Jobim. Ele ainda completa dizendo que ainda tá no Zumbi do Mato. Agora já completando 2 anos com os caras. É, estamos trabalhando e começando a fazer novas músicas. E talvez esse ano vamos lançar um CD de Greatest Hits ao vivo. Coisa do tipo. Abraço. E eu já mostrei aqui as criações sonoras do Jobim, no Ronca Ronca. De repente, terça-feira que vem, vou catar o material que ele me mandou e mostro de novo. Por falar em criadores de som, JB, fale. Esse seu parceiro aí ao fundo. É, esse aí é o grande João Ferraz, né? Violonista, meu parceirão, vulgarmente conhecido como Sapo. E esse disco dele é o quê, cara? Esse disco ele lançou agora, é um SMD, que instrumental. Ele gravou, na verdade, a maioria dessas músicas lá na Berkeley. E aí ele mixou e masterizou no Lontra. O que é o Lontra? O Lontra é um estúdio no qual eu faço parte também, que é meu e dele. E fica ali no Maitá, um estúdio de gravação, uma produtora musical, a gente faz um monte de coisa. Tem um site? Ele tem um site, é www.lontramusic.com. Então, o estúdio do João, assim como ele, e o Sapo, são pessoas totalmente voltadas a todos os estilos de música. É o tipo de gente que vê a música como algo sem fim. Não tem, eu só gosto de blues até 63. música rock progressivo, eu só ouço até 69. Punk rock, pra mim, é 76. Né? Essa punhetinha que com existe, certeza. Né, no sentido assim da segmentação mesmo. Enfim, o João e outras pessoas que trabalham com ele enxergam a música de outro jeito. A gente ouve de tudo, não tem essa discriminação, não. Exatamente. Então, em cima do que ele falou do estúdio dele e da participação dele aqui, é interessante que hoje, evidentemente, com a vinda do João aqui e o público, a nova audiência que o João está trazendo para o Ronca Ronca, é interessante que as pessoas saibam exatamente o que a gente faz aqui toda terça-feira durante 2 horas, né, Nando? Mostrando todos os tipos de música, assim como o João Donato já sentou naquela cadeira que o João Brasil tá sentado. Maravilha. Como o Canastra teve aqui, o Tony Platão, Cassim, aliás, o Cassim mais dois se apresenta esse fim de semana no Rio de Janeiro. Enfim, muita gente que eu tenho a satisfação de tocar no programa. Gente jovem, gente que tem uma história como o João Donato, 72 anos, que nunca fez um programa como ele fez aqui. É, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tipo, o bagulho é louco. É, o bagulho é sério. E a playboyzada rebola. Vem cá, é Bolívia. Vem cá, mais eita, participações. Eita, rapaz, é verdade, Bolívia. João Galdino, que tá aqui agradecendo o e-mail dele no Tico Tico. É, pô, foi o destaque absoluto, né? Exatamente. O Patrocínio tá aqui, o Paulo Rodrigues. Não, diga. Leia, pelo amor de Deus. Patrocínio. Investi porque acreditei e acertei. O programa está genial, especial. Valeu, meu filho. Beijo do seu pai. Acho que é teu pai, né, cara? É, meu pai mesmo. É muita emoção. Lê de novo, Nandão, pelo investi amor. Porque acreditei, acertei. O programa tá genial, especial. Valeu, meu filho. Beijo do seu pai. É brincadeira. Cara. Carlota, minha grande amiga Carlota de Brasília, o Juca, um beijo grande, queridos, se cuidem. Roberta, o Gustavo Jobim tá aqui falando que achou espetacular a música da Mônica Waldvogel, meu amigo. Ah, exatamente. E lembrou do Skylab com o lance da Fátima Bernardes. É, exatamente. Então, também. Como o programa é ao vivo... Estamos aqui... Que horas são, Nandão? 10h27, tem que ir pra Bolívia, hein? É, vamos pra Bolívia. É, o programa é literalmente ao vivo. O João está puxando as músicas de acordo com o vento e eu aqui também. Então, a relação das músicas estará amanhã, tanto no site da Oi quanto no site do Ronca Ronca. Toquei um monte de coisa aqui que não foi devidamente anunciado. E o João fez essa homenagem à Mônica, que é uma das principais jornalistas do Brasil, né? Exato. Uma dessas... raras figuras televisivas que a gente tem vontade de chamar. Ô, Mônica, pô, vamos comer uma empada ali? Eu tenho a maior vontade de chamar. Ela é linda, né, cara? Não, mas não é só pela estética dela, né? Pelo que ela representa, pelo que ela faz, as malas que ela atura, né? É uma situação sinistra, meu amigo. É linda em todos os aspectos. Todos os lados. E o João fez essa música em homenagem a ela. E rolou o contato de vocês. Não exatamente uma coisa assim bíblica, mas... Não, é que na verdade eu conheci... E ela ouviu a sua música. Eu conheci ela num bar, num aniversário dos amigos. Uma música sobre isso. Só que eu não cheguei a falar com ela. Ela tava lá no outro lado, tava na outra ponta. No final ela só deu um tchau e um sorriso, assim. Eu falei, pô, como ela é simpática, né? Ela não precisava ter rido. E aí... Mas você mandou a música pra ela? Não, aí eu mandei a música pra ela. E aí ela respondeu dizendo que adorou a música. Que isso, eu musa, quem diria, não sei o que. Rolou um clima, hein? Ela é casada, eu acho. Ah, tá. É, mas não deixa de ser musa por isso, né? É, uma musa. É... Bolívia. É, muita gente querendo saber esse lance da Bolívia. A Vanessa Lee, cara, tá mandando aqui um beijão pra galera do Orkut lá, que eles participam do tópico, e nego conversa pra caramba. Abraços efusivos pra galera lá. Renato Tanner, Lismar, Bruno, Olajuca, Leandro, etc, etc, etc. É isso, podemos ir, querido? E fica a promoção, tá valendo? Nando Reis no Canecão, dia 1 e 2, meu amigo. Perguntinha, quem é a baranga? Hein? Ah, você tá rindo, né? A perguntinha é essa. Ah, é assim, Juninho? Como é que a gente vai ficar com a monitoração lá, cara? Ah, é? E, cara, manda um abraço pra alguém aqui, um alô. Como é que tá o negócio de bike? Motocross na veia, isso aí. Como é que é o lance? Motocross, domingão vai ter uma corridona aí. De onde é? Boa, vai ser molinha a corrida. Vai ser molinho, a Copa estreante. É a primeira Copa estreante do Enduro de Regularidade da Copa KTM Rio. Vai ser em Ipiabas, certo? Tá levando dinheiro, hein? Pra não falar não, da KTM. Onde fica Ipiabas? Ipiabas é distrito de Barra do Piraí. Depois Dutra, do inferno, Barra do Piraí, Ipiabas. Ah, sei lá no inferno. Por que aquele negócio o América tomou o maior Ipiabas do Fluminense? É verdade, é verdade. Não é por aí não, né? É Bolívia, né? Vamos lá, querido. Ah, papo tá. Furado. Mas não, como é o nome do pai do João? Paulo Rodrigues. Paulo. Grande. Porra, Paulo. Grande Paulão, rapaz. Urologista. Programa de hoje é dedicado a... Urologista. Opa, programa de hoje é dedicado a Jeff Buckley e ao Paulo Urologista, é né, cara? Patrocínio. Popular Paulo Urô. Vai lá, tá. Oi, FM. Simples assim.